Fala galera, aqui é o cantor Harrison Lemos da banda AR15 e eu também estou curtindo o show do meu amigo DJ Marcos do Vetrum. E aí, DJ Marcos? DJ Top dos Tops. DJ Marcos. Oi. E aí, como é que é? AR15, disparando sucesso. Fala, Jefinha. Nosso parceiro Vanderlei já tá aqui na área. Alô, Marcinha. Vale doidar, meu irmão. DJ Marco. Olha o homem do salão, meu irmão, tá aqui na área. O cara que dá um grau aí na cabeça dos irmãos Marcos e Gaiato já tá aqui na área. Bora, meu irmão, rock doido, garoto. Marcos. Já tá aqui lá, né, Alô Emily? Ela que dá valor, Marcos. Eu gosto da Emily. Oi, Stephanie. Ai, DJ Marcos. Mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. Já disse que eu tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão você vai me perder. Tá na hora de perceber. Todo mundo tem um passado. E a Erika já tá aqui na área, ô Erika! Ela que dá valor nessa aqui, meu irmão. Sem sobração aí, ó. Passando o Vanderlei aí com a gente, Salamanha. Vou gritar. Patrocinador oficial do Celta. Surtado, meu irmão. Nosso parceiro Jafina. Olha, domingo é nóis lá no Geladinho. Vai ser rock doido, garoto. Ai, DJ Marcos. Ai, DJ Marcos. É com você. E a vacina vai invadir o Geladinho domingo, meu irmão. vai ser rock doido. DJ Marcos. Vamos tocar ao vivo lá no Celtinha Surtado, meu irmão. Vai ser rock doido, né? É isso, Jefinha. Marcos. O cara que dá valor. Explode o bagulho. DJ Neném. Aqui. E o bagulho doido. E agora? DJ. Primeira vez que o amor se entrega, minha vida vai bem. E você me entende que sonho bom. A vida inteira que nem outro amor no meu coração foi tão forte assim. Me sinto apaixonado. E dessa vez eu quero saber ver todo o carinho que sinto por ti. Já não sei o que o coração quer dizer. Meu coração inocente, um coração que tem tanto amor. Sabes que no mais profundo de minha alma sinto teu amor. Meu amor em ti não foi uma ilusão. Me lembro, vejo o que vivi. Explode o bagulho. Não quero me curar de quando estava sofrendo. Explode o bagulho. Olha o nome do mato. Passando o brilho canhoto e doidando tudo. Me abraçar de quando estava frio. E no lava na visão o amor surgiu. Amor foi nesse clima que roubou um beijo. Teu jeito me fascina como te desejo. Mesmo se tu te vai se tu trair. É DJ Melly, a maior DJ de todos DJ os tempos. Neném, no pancadão, no pancadão, e vai no caqueado, no gingado, caqueado, no gingado. Até ontem, só queria beijar na boca. Vida louca e bebedeira. Até ontem, eu queria morrer. Tranquilidade total hoje no calçadão, meu irmão. E a galera aí já com a pulseira na mão pra organizar tudo, tá legal? Vamos nessa, família! Só queria viver a vida. Às vezes causei feridas com medo de me apaixonar. E o Celtinha! Surtado, meu irmão! Só que bate forte, marabá! Aventuras novas e com medo de me apaixonar. Meu coração ficou. Foi no teu olhar. E a Emily? Que eu sosseguei. Canta aí, Emily. Curtindo o som com DJ Marcos do Vedron. Foi só te olhar que o meu parou. Oi. E a minha vida mudou da noite pro dia. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher. Da noite pro dia. É o Big Show DJ. E a gatinha Dani já tá aqui na área, Lodani. Ela é a Juliana. Juliana, né? É, Juliana. Até ontem, só queria beijar. Vida louca e bebedeira. Até ontem, eu queria morrer solteiro. Olhares e gastar dinheiro. Sem norte nem sul. E eu? Queria viver a vida. Muitas vezes causei feridas. Com medo de me apaixonar. Meu coração ficou. Passa no link, o grito aqui na área. Alô, Erika. Aventuras não vividas. Com medo de me apaixonar. Meu coração ficou. Mas foi no teu olhar que eu sosseguei. Curtindo o som com DJ Marco do Vedron. Bora, libera o batidão, batidão, vai, vai. Pra cima, pra cima. Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão. Vai descendo até o chão. Bota nela, bota nela, bota nela. E bota nela, bota, bota, bota, bota nela. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. E aí, Vanderlei? cima, garoto! Para, Diego, o Michel e o Dudu! Fala, Diego! Fala, Michel, e doida tudo! Detona, detona, detona, detona, detona. Parceirão Jefina, do Celta Surtado, e a primeira dama, Vânia, tá aqui também, garoto! Vai! Um conto de fada. Passando o Vanderlei que dá valor nessa aí, né, garoto? E agora? Bota pressão nessa galera, meu DJ! As mulheres já estão tudo solteiras, meu irmão. É rock doido, garoto. Essa é da Dani, meu irmão. Bora, Dani. Bora pra cima, meu irmão! Jefinho, a primeira dama! Tá aqui na área, doidando tudo do Celtinho, assustado, meu irmão! Olha o Vanderlei também aqui com a gente, em companhia do Jefinho e do Marcos e Gaiato, garoto! DJ Marcos e Gaiato! Saudade de ti, deixa louca de frente essa coisa, chamada de safada. sabe que bota pra detonar em Marabá, meu irmão. Tá aqui na área. O Celtinho assustado tá daquele jeito, garoto. Domingo te prepara que vai ser rock lá no Geladinho, garoto. Vem fazer o V de Vetro. É rock! O que vai acontecer? É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará! É Big Show DJ! Manda a R15, disparando sucesso! Sinto saudades do que a gente não viveu. Alô, Melly. Eu só queria uma chance pra te provar que eu vou te fazer feliz e que seja só por uma noite. Olha o homem do mato! Fala, Brino! Faz o V! Pra relembrar agora. Bora, Cursinho, bora dançar! Aonde é calçadão da Paraloca Show! E a Dani dá valor! Eu vou negar sofrer demais quando você me deu fora. DJ Marco! Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. E eu? Marcos e Gaiato. Eu ia pedir pra voltar. É som, rola o som, traz o som, deixa acontecer. Puro desejo. DJ Léo e David. Léo e David. Os maninhos das mixagens em Santa Isabel. Égua. Bota a pressão nessa galera, meu DJ! Ela veio assim, foi tão de repente. Tudo aconteceu, eu não sei explicar. E não é normal me apaixonar assim. E o show! Onde é que é o Sadão? Alô, Marcinha! Aqui com a gente, companheiro, nosso parceiro Vanderlei, o Jefinha do Céu tá assustado. É rock! Bora aí, Emily! Tu gosta? Então canta, Emily, vai! Lindo de corpo. Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem. Não, não, não, não, não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não e aí, Dan? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Melhores assim pra galera. Vamos dançar e curtir o calçadão. Alô, Jefinho. Eu me apaixonei. Você me percebeu. do MMA Esporte aqui com a gente. Acaba de chegar por aqui, tá legal? Um abraço do Marcos e Gaiato. DJ Marcos. Você me dizia que eu não te queria, que era só um caso, mais uma noite de amor. Uma noite de amor. Quando me tocava, quando me olhava, não imaginava que despertava o amor. Despertava o amor. Que tempo, meu irmão. Vive! Tá aqui na área, né, garoto? Faz parte do calçadão da Paranoca Show também, em parceria com o Marcos e Gaiato. Um abraço pra você com muito carinho. Vem, vem! Marcos e Gaiato, os maninhos que detonam e são sucesso no Pará. Diretamente, restante lá do saco. E a Tamale solta o som e vamos dançar forró, menino. E o véio chegou, papai, mas isso é bio do piseiro. Chama na bota, tchau. Oh, oh, oh. Ela me fez uma proposta, uma pegada diferente. Falou que se garante com essa sua boca quente. Agachou e fez um jeito que eu não pude evitar. Então se prepara, mas então se prepara. Ela sabe que eu enlouqueço quando ela olha pra mim. Minha mão no seu cabelo, vou ficando mais afim. Então faz aquele jeito que agora eu vou gravar. Então se prepara. Igreja Amanda, o Bruninho, o Paulo e a Emily também aqui na área. Olha o alô aí pra NASA Babão aqui com a gente. Já endoidando tudo, meu irmão. Ele chegou. Mas um abraço, meu vião. Deixa pra dois que não. Brasil vai papar. Mas isso é pio do piseiro. Ela me fez uma proposta, uma pegada diferente. Falou que se garante com essa sua boca quente. Agachou e fez um jeito que eu não pude evitar. Então se prepara, mas então se prepara. Ela sabe que eu enlouqueço quando ela olha pra mim. Minha mão no seu cabelo, vou ficando mais afim. Então faz aquele jeito que agora eu vou gravar. Então se prepara, mas então se prepara. Bora, Jefinho, bora, bora, Jefinho! O homem do Celtinha surtado e o Vanderlei também na área. Domingo é nós no Geladinho, garoto! Novo Super Detron. Detron. Vai! Chama! Bicho! Piseiro apaixonado do Guga. Cê é mais uma do DJ, já sabe! Simba! Eu ouvi Brasil! Ah, você. E a Juliana. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Bora, Dani. Seu abraço é só você que tem. O seu beijo é só você que tem. Bota bebê, bota neném, se não for você. E a Erika diz: eu tô com saudade. bota bebê, bota neném, bota bebê, bota neném. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném, se não for você não vai ser ninguém. Diferente de tudo, diferente de todos. Pro meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer. Aquele abraço só você que tem. Aquele beijo só você que tem. Bota bebê, bota neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. Bota bebê, bota neném. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Eu sei que ele parou essa pisadinha. Olha pra cima. Agora que eu tava de boa. É calçadão da Paraná, cachorro. Bora, Vanderlei, como é que é, Gato? Deixa eu te dizer. Já superei você. Aqui. E ficou no passado. Nem tem chance que de novo a gente acontecer. É o Vanderlei, tá na área, garoto. Lindo de cor. Já te esqueci. Só me faz um favor. Bota pressão nessa galera do DJ. Solteiro hoje, joga a mãozinha aí! Como você pensa esse sentimento pode ser verdade. Oi! Mas essa sua insegurança... Bota pressão nessa galera, meu DJ! Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara. Entendo, ele te fez sofrer. Como é que é? Acabadinho de tudo. Disse. Mas não é, porque eu já te esqueci, que eu não sinto saudade. Só que dá valor, meu irmão. Quando bebo da saudade. seguinha, por favor, do jeito que a gente fazia, até amanhecer o dia. Dá aquela subidinha, por favor, dá aquela subidinha, por favor, do jeito que a gente fazia, até amanhecer o dia. Chegaram os convidados pra te dar um recado, ninguém fica parado, vem o Beto e o Ronaldo. A gente já não tá mais junto, acabou. Por que acabou, hein? DJ Gaiato. Vem, meu chefão das marcantes. Quando bebo dá vontade. E agora, como é que é? Quase travei. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa. Não vou não, já dispensei a garota que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night, cê tá batendo muito mais. E aí, Massinha? Olha o fazendeiro Tirone aqui na área também, meu irmão. DJ Marcos do Super Vetron. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. E a Cida, meu irmão, tá aqui na área, Cida Stephanie. Um abraço aí pra você, chão de galinho. Marido aí dá tudo. Não, já esqueci a gata que eu tava. Eu vim aqui só pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night, cê tá batendo muito mais que o grave. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do vem-te embora, vem-te embora. Ô, Lira, vem-te embora, Lira! Marcos. Enquanto o som do paredão toca, chega no seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, chega no seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Só pra quem gosta de curtir essa aqui, ó. Bruno Marrone e Diego Vitor Hugo. É a música da Leinha, é? Ô, Leinha. Minha mente guarda suas almas. Não me machuca tanto as suas palavras. Tem que tá apaixonado, hein? Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica. Acho que a Dani tá apaixonada. Tô correndo dessa. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Alô, Emily! Você com leva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Pra cima! Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. E a Érica? Faca, se ela que dá valor no calçadão, alô, Érica! São dois corações. Já no CD ao vivo, viu, Érica? Oi! Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o tranco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do... Diz assim, Massinha, vai, Massinha! Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Agora é com vocês, Bruno e Marrone. Ê, boiola, olha pra cá. Eu falei, tchau. Fala, Breno. Fala, Breno. Ê, boiola. Suas armas já me machuca tanto. Suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Alô, Breno, garçom, dá um chega aqui, Breno. Paulinho. Vai sair a nova vinheta do Paulinho aí, viu? Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando cofre. São dois corações disputando quem é o mais forte. E com a gente aí o Peminha e o Magrão tá aqui com a gente. Alô, Lavo, um abraço aí do Marcos e Gaiato, viu, garoto? Tudo fiz, nada valeu. Agora vou fazer pra quem se importa. A porta que você fechou, ela chegou metendo o pé. Sabe como é? Acho que não metaria a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Acho que não. Aí, Dani, eu quero ver agora, Dani. Dani. Vai! Vai! Como é que faz? É mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com você, novinha? Faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Dani, será que é hoje que vai, hein? Me diz. A Dani, você tá do carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. A Dani, você tá do carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. E aí, Dani? Senta, e senta, Dani, senta. E vai. Senta, Dani, senta, se para que a Dani senta. Senta, ela senta. Se para que a Dani senta. Senta, Dani, senta, se para. Novinha, faz é bom tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, mexendo o bumbum. Ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com você? Na linha, faz maior tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, olha só, mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que o DJ pega? A Danisa tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. E a Danisa tá com carinho, só não pode se apaixonar. Olha, Emily, hoje é quarta-feira ainda, né, Emily? Tem muita lenha pra queimar daqui pra domingo, né? Aqui! Vou dar foto pra esvelada com três no motel. Sextou, eu sei. E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, eu sei. E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, eu sei. raquetão, sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, sextou, sextou, sextou. E a gatinha está aqui na área, Esté Mendes. Bora, Esté. Só na manhã, garoto. Ela é a Cida, a mulher da comida gostosa aí na área. Não é Cida comida, não, meu irmão. É a Cida, a mulher da comida, meu irmão. Isso é foda. Mas hoje é sexta-feira, dia de torra, salário da bicuda em rapariga, fuma cigarro ao contrário, vê se a muda é muda mesmo, mastiga abelha com mel, manda foto pra esvelado com dois no motel. E hoje é sexta-feira, dia de torra, salário da bicuda em rapariga, fuma cigarro ao contrário, vê se a muda é muda mesmo, mastiga abelha com mel, manda foto pra ele da porra dentro do hotel. Sextou, sextou, sextou, eu sei, e já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, sextou, sextou, eu sei, e raqueta o sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, sextou, aqui, sextou, eu sei, e já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, sextou, sextou, eu sei, e raqueta o sextou, tu vai sentar mais uma vez. DJ Marcos e Gaiato, os maninhos que detonam e são sucesso no Pará. Um conto de fada e um capiteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro, amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra... Se é bom que bem ao vivo, oh! Mas um dia ela passou, sem nada saber, quando vi um novo amor, com ele foi viver. Mas se eu fosse um carpinteiro e você princesa, eu sem dinheiro e você com nobreza, eu sem dinheiro. Daqui a pouco tem Monk Bell ao vivo no quintal do NB. Veja bem, eu sei, ontem à noite eu te beijei. E é o show! Falaram bem do cheiro do seu corpo. Conheço, esse perfume foi eu quem te dei. E não precisa nem explicar. Olha aí, bacia! Passe no cabeça, hoje ele tá no berço, né? Vem comemorar aqui com a gente o Cabeça da Folha 10. Um abraço pra você, viu, Cabeça? Tá aqui com a gente. Mais ano de vida, viu, garoto? Novo Super Vetrão. Da porta pra fora. Ê, boiola! Todos olha... sabem que a gente é amante. O que vale aqui, aqui na cama, sua melhor versão tá deitada. A gente é bom, bom amigo. O que vale aqui, aqui na cama, sua melhor versão tá deitada com. Beija minha boca e eu me entrego todo. Ela faz de tudo só pra me agradar. Nossa história é linda, mas é um caso louco. Ela é casada, mas quer separar. Então deixa seu marido vir me procurar. Eu já sei o que dizer. GPCDs. Pegue suas coisas e venha pra cá. Sou seu defensor, eu vou te proteger. Perdeu, pai, agora ela é minha. Você deixou ela sozinha e eu soube aproveitar. Perdeu, pai, mulher não nasceu pra sofrer. Te dizer Ele bate e maltratava, eu dou o que ela quer. Prazer. Puxa gatilho e vamos dançar assim o som das marcantes. E aí, Vanderlei? Sei que quando eu me for, você vai chorar. Porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Vou levar nos meus lábios o gosto. Jefinho, tá aqui na área, a primeira dama aí do Santinho Assustado, né, garoto? E as meninas, a vacinha doidando tudo. Olha pra cima, a vacinha. É rock doido, garoto. Aqui. E a gente se amou. Você está dividida, eu posso entender. Mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E o Olávio não é chifreiro, ele ama vocês, né, Olávio? Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Não pude evitar. Agora adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco. E a Érica dá valor, alô Érica! Ela que gosta das marcantes, né, Érica? Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. De CD do calçadão sem saber aonde está. Oi. Você foi um sonho. Quando eu pensei que eu tinha você. Quando eu pensei que não ia perder. Foi um sonho. É duro acordar e ver que você não está no meu mundo. Pra te reconquistar, meu bem, sou capaz de largar tudo. Eu largo tudo por você. Basta. É verdade. Que comigo vai ficar. Pelo amor do nosso amor, esteja você onde é for. É. Me diga que eu vou te DJ. Encontrar. Te encontrar. Égua. Edson, rola o som, traz o som, deixa acontecer. Nosso CD ao vivo! Vem assim, vem! A gente já não fala mais de amor. A gente já não se dá mais tão bem como antes. Tudo mudou. E eu não posso mais concordar. E aí, Vanderlei, diz assim, garoto. Me amarrar a um compromisso que não vai levar a nenhum lugar. Deixe-me ir pra onde eu quiser. Prefiro ficar só do que sofrer junto a você. Filho diz assim, ó, Vanderlei, o patrocinador oficial do Celtinho Assustado, né, Vanderlei? Estão em reta final, legal. Só lembrando que até às 23 horas. Tá bom, gente? Novo decreto de Marabá. Mas em breve a gente vai levar até 2, 3, 4, 5, 6 da manhã, tá bom? Enquanto isso, estamos num momento difícil, tá bom? E essa aqui é a nossa última. Preciso de você aqui perto de mim. Tenha dó, venha por favor. Estou querendo alguém. Vamos aí pro cabeça! Pra minha de rasga mãe aqui na área, na cabeça! Me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Ficar com você como sonha acordado. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh